Na sombra da prisão, dois corações aflitos, o copeiro e o padeiro, em destinos contrários, seus sonhos perturbados, sombras na visão, buscando a verdade em meio à escuridão. Nossa eterna cruz. José, servo fiel, com fé no olhar, vê a tristeza, tenta ajudar, porque a sua dor, o que os faz chorar, conte em seus sonhos, vamos juntos sonhar. Ó Deus de revelação, a Ti entregamos a nossa canção. Nos sonhos perdidos, Tu és a luz, em Ti encontramos nossa eterna. Voltará, mas o padeiro, ó, seu destino é sombrio, a tristeza o envolve e o sonho é frio. Ó Deus de revelação, a Ti a vida a brilhar, o copeiro restaurado, pronto para servir. Mas José no esquecimento, sua espera a dor. Olha por mim, Senhor, no silêncio do amor.